calendário virou. 2020 ficou para trás, mas não vai cair no esquecimento tão fácil. Afinal, foi um ano cheio de desafios, de incertezas, de medo, despedidas, recomeço. Ah, foi muito doído, assim, doído assim, em termos de a gente não poder ter mais contato com os amigos, com os filhos, com igual no trabalho da gente, né, que a gente estava trabalhando, mas com fé em Deus a gente vai levando. A pandemia levou o planeta ao caos. E o que temos de fazer diante do caos? Eu desejo a todos, né, primeiramente, assim, muita saúde, né, muita esperança, muita paz, confiança, acima de tudo fé em Deus, né, que é Ele que dirige todas as coisas na nossa vida, né. Que todos tenham esperança, que vão, as coisas vão melhorar. Né? Mas precisa acreditar, precisa ter fé. Sem fé, nós não somos nada, né? Sem acreditar em Deus, nós não somos nada. Sim, é preciso caminhar, mesmo sem saber ao certo o sentido. Afinal, todo mundo quer vencer o coronavírus e arrumar a bagunça que ele fez por aqui. E não foi pequena, não. Precisamos nos fechar em casa para proteger nossas vidas. Passamos a consumir o essencial. O comércio fechou as portas. Pessoas perderam o emprego. Foi uma avalanche para a economia do país, que já não estava lá essas coisas. E essas pessoas, com essas demissões, né, toda, obviamente que o rendimento médio das famílias diminuíram. E com isso, as famílias também diminuíram o consumo, quer dizer, ainda agravaram mais a situação, tá certo? Então isso para o país, né, foi muito ruim. E obviamente que a gente ainda pode colocar dentro disso aí a questão que isso foi mundial. Então, por exemplo, as nossas exportações que geram emprego diminuíram muito, porque as pessoas lá fora, em outros países, também pararam de comprar da gente. E acontecendo isso, obviamente que isso aí vai mexer com tudo, vai diminuir o comércio, porque o comércio também diminui as vendas e vai mandar embora. Né? O setor de serviço que presta serviços, né? E principalmente até os informais, não puderam circular. Quer dizer, então isso aí, aqueles que tinham uma renda muito pequena, diminuiu, a maioria ficaram até sem renda. Né? Bem diferente das expectativas para 2020 e 2021. A projeção para o PIB, Produto Interno Bruto, era de 2,1 a 3%. Mas os indicadores encerraram o primeiro trimestre de 2020 com um recuo de 1,5%. Lembrando que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos aqui. Isso aí realmente causou um problema muito sério para o país e o país chegou, inclusive, a entrar naquilo que os economistas que nós chamamos de recessão técnica. Ou seja, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza de um país produz, né? Ele ficou por dois trimestres negativo. Né? Então, isso é muito ruim. Quer dizer, em vez da gente crescer, né? De você dividir essa riqueza, né? entre as pessoas, foi ao contrário, ele diminuiu, né? Quer dizer, então foi muito negativo. E você, assim, pensando em termos de Brasil, né? A situação ainda é um pouco até pior do que outros países, porque nós temos uma coisa muito séria aqui dentro do país, que é a desigualdade. E essa desigualdade apareceu, quer dizer, a pandemia, ela teve, vamos dizer, positivo, né? Que eu chamo de positivo, uma coisa muito ruim. Ela mostrou o tamanho que é a desigualdade que tem no Brasil. Ou seja, quando o PIB no Brasil aumenta, essa riqueza é distribuída só para aqueles que ganham muito. Os pobres não entram nessa divisão. Agora, quando o PIB está negativo, que está ruim, isso aí não influencia naqueles que ganham muito e vai diminuir mais as pessoas pobres, né? Ainda segundo especialistas, em abril a economia brasileira quase chegou ao fundo do poço. A indústria foi o segmento que mais sofreu impacto. Uma pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que a produção industrial recuou 18,8% em abril de 2020 e, na comparação com o mesmo período de 2019, a queda superou os 27%. O setor de serviços, como hotelaria e restaurantes, no mínimo paralisaram a atividade. Os transportes também tiveram perdas. O aeroviário, então, ainda sofre os efeitos da chegada do coronavírus. A questão da flexibilização que você mencionou, ela certamente é importante. Durante o trimestre abril, maio e junho, você teve medidas muito restritas, né, de locomoção, de mobilidade, os estabelecimentos comerciais fechados, shoppings não funcionavam, havia até mesmo redução de transporte público, bares e restaurantes quase totalmente fechados. Se eu me lembro, só em junho, em alguns lugares, se começou a permitir alguma atividade nesse segmento. Então, naquele momento, a principal restrição vinha da impossibilidade de você ter a economia funcionando normalmente, né? Então, era quase como se fosse uma restrição física. Além disso, você tinha, naquele momento também, uma incerteza muito grande sobre quanto tempo iria durar todo esse processo, né? Toda essa situação que nós estamos vivendo. O comércio varejista também foi nocauteado. Em abril, o índice de confiança do comércio despencou em 30,5%. Foi exatamente nesse período de abril e maio que a gente chama do fundo do poço do comércio, né, nesse ano. A gente teve um crescimento no primeiro trimestre, de janeiro a março, de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. E, de repente, a gente pegou o segundo trimestre, abril, maio e junho, com uma queda de 11%. Vale lembrar, né, que naquele período, na segunda quinzena de março, quando foi decretada a calamidade pública ou a restrição da atividade, pegou todo mundo de surpresa. A Bolsa estava tendo vários circuit breakers, que é aquele sistema de para acalmar o mercado, né, com queda bastante acentuada. Então, todo mundo estava meio desesperado, sem saber um rumo, né, de como seriam as coisas. Outro desafio do empresário foi convencer as pessoas que, bem no meio de uma pandemia, o produto dela era essencial. A Mariane viveu isso na pele, ela é empresária, proprietária de uma loja em Lorena, no interior de São Paulo. E como que foi para você, Mariane, expor o seu produto, né, no meio de uma pandemia, né, em que todo mundo estava pensando no que era de fato essencial? Bom, a gente já trabalhava com o online, com o Instagram, a gente só não tinha o site ainda, a gente era muito ativa, já trabalhava com as vendas via WhatsApp e foi um momento de se aprofundar mais nesse campo e poder levar para o cliente uma ferramenta que está aí, que todo mundo pode usar. Eu ainda fui uma pessoa privilegiada, que eu já tinha essa estrutura, eu só tinha o desafio de convencer o porquê que ela deveria comprar o meu produto na pandemia, sendo que ela não iria sair de casa. Aí você teve que fazer promoção, alguma coisa para atrair a atenção desses clientes? Bom, no começo, quando a loja estava totalmente fechada, que a gente estava proibido de abrir, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Eu falei, bom, vamos fazer promoção, que é um chamariz. A gente fez a promoção, a gente fez live, a gente entregava, a gente colocou funcionário para entregar na porta, para que o cliente tivesse mais segurança de receber o produto com toda a higiene possível. E a gente passou, se eu não me engano, 2 meses em promoção. E assim, você sentiu uma queda muito brusca nas vendas nesse período? Em que período também que você começou a melhorar, né? Que o pessoal começou a se acostumar com essa nova realidade? A gente teve, sim, uma queda no primeiro momento, naquele momento em que todo mundo tinha incerteza, tanto da doença quanto da economia, mas rapidamente a gente recuperou com as promoções e a gente conseguiu manter um pouquinho, assim, quase que empatou com o ano passado, que já é uma vitória. Com o passar dos meses, o sinal vermelho deu uma trégua. Algumas atividades foram retomadas com a flexibilização da quarentena. E o pagamento do auxílio emergencial do governo federal deu um fôlego para a economia. Afinal, com o dinheiro no bolso, as pessoas voltaram a consumir. Com as empresas, os produtores, né, confiantes de que vai chegar a vacina e aos poucos vamos retomar a normalidade, isso já estimula as decisões de produção, de compra de insumos, de ampliação dos negócios aonde houver espaço, etc. A outra coisa depende do ambiente econômico. Uma das razões pelas quais a situação não ficou pior do que ela foi, né, do ponto de vista do sofrimento das pessoas, da perda de renda e de emprego, foi o auxílio emergencial. Só que isso gerou um problema do ponto de vista das contas do governo. Né? O governo abriu um déficit muito grande, a nossa dívida pública vai aumentar cerca de 20 pontos percentuais do PIB, vai passar a ser algo próximo de 100% do PIB. Esse é um valor muito elevado, né, e que coloca o país numa situação de muita vulnerabilidade. O governo precisa, então, e aí é o ponto que eu queria enfatizar, né, sobre a perspectiva de termos uma recuperação mais forte, que reduza mais rapidamente o desemprego, depende muito da capacidade do governo de transmitir, né, a segurança e a confiança de que ele vai retomar, né, aquela política de austeridade fiscal que ele vinha praticando, ou pelo menos, certo, tentando praticar antes da pandemia. Caso contrário, a expectativa vai ser de que os juros vão ter que aumentar, porque a dívida vai estar aumentando, o aumento dos juros tende a retardar o crescimento e, com isso, tá certo, o ritmo de geração de empregos tende a ser mais lento. Ainda assim, o desemprego batia a porta de muitos brasileiros e também batia recordes. Uma pesquisa do IBGE mostrou que o índice em setembro chegou a 14,8%. Foi a maior taxa já registrada na série histórica da pesquisa desde 2012. Mais de 1 milhão e 300 mil trabalhadores entraram na fila de emprego no Brasil. A Sara passou por essa triste experiência. Até março do ano passado, ela trabalhava como faxineira, mas com o avanço da Covid-19, perdeu a freguesia. Era toda quinta-feira. Era uma vez na semana eu e uma vez na semana minha mãe. Ela fazia na sexta-feira. A Sara mora com a mãe, com o pai, irmão e três crianças. Imagine como ficou difícil manter as contas e as necessidades básicas de todo mundo sem dinheiro. Diarista. Fazia faxina. Tinha muita cliente. Como que era a rotina de trabalho? Fazia duas, três vezes por semana. Eu já fazia mais. E depois disso daí tive que parar. Então eu lavava, que lavo até hoje. Eu posso lavar roupa, passo roupa para fora. E mexo com a comida, que ajuda a Sara, né? É isso que é meu dia agora. Então para mim foi melhor, que agora eu cuido melhor das crianças. E aí você, além de ajudá-la, então você lava e passa roupa, lava, né? E passo. E é bastante por semana? Não, é uma vez por semana, duas vezes, é o máximo. Passar é uma vez só por semana, mas eu lavo e passo, se for preciso. Quem conseguiu se manter no emprego teve que se adaptar a uma nova rotina. A casa de muita gente se transformou em escritório durante a pandemia. Segundo uma pesquisa da Fundação Instituto da Administração, a FIA, 46% das empresas no Brasil utilizaram esse formato. A Bianca é contadora de uma empresa multinacional e vai contar para a gente um pouco da história dela nesse processo de junção, né, de vida profissional e doméstica, e tudo no mesmo lugar que a sua casa. Como é que foi esse processo para você? No princípio foi um pouquinho assim assustador, posso dizer, entendeu? Mas depois aí foi ajeitando uma coisinha aqui e outra ali, e por fim, no final, acabou que até sendo assim, até gratificante, entendeu? Pelo fato de a gente ter um pouco mais tempo para cuidar da casa, coisa que não tinha antes, porque antes era horário completo dentro da empresa, né? Então, mas até que no final das contas, até que eu posso considerar que foi gostoso, entendeu? Apesar de ter dado susto, mas até que foi gostoso. E para você, ainda estando em casa, você também está mais protegida, né? Sim, claro, porque a empresa não é um ambiente onde circula muitas pessoas, né? Tanto o pessoal que trabalha lá, como também os terceirizados e até mesmo os visitantes que vão lá na empresa. Então a gente está sujeito, né, a estar exposto a qualquer momento. E aqui dentro de casa fico só eu, né? Então é só meu cantinho, é só minhas coisinhas, então o cuidado realmente fica redobrado, né? Vamos dizer assim, sem eu ter aquela preocupação de realmente me redobrar, né? Vamos dizer assim. Apesar do conforto de casa, os problemas não ficaram na empresa. Eu senti uma diferença, sim, mas não muito positiva. É porque eu trabalho, o meu trabalho em si, ele é muito relacionado a terceiros. E por estar em casa, a nossa VPN, ela é um pouquinho mais demorada, ela é um pouquinho mais lenta. E isso acaba dificultando um pouco em questão assim, de trocas de arquivos, até mesmo em limites de, né, das partes online, que é bem centralizada, né, bem fechada. Então isso acabou atrapalhando um pouco e tomou um pouco mais de tempo. Até mesmo lá no início, que teve redução, nós também sofremos com redução de jornada. Então realmente assim, deu na verdade, foi o primeiro impacto que até todo mundo se acostumar. Hoje a gente já pode dizer que está acostumado. Hoje já entrou na rotina, a gente já sabe, já consegue fazer tudo certinho, né? Para poder, já nós conseguimos nos adaptar ao novo horário nosso, ao nosso procedimento, entendeu? Para poder conseguir deixar tudo certinho com as tarefas nossas. De princípio, o receio maior que eu tive foi o fato de não conseguir executar minhas tarefas em 100% delas. A gente teve que ter várias reuniões referente a isso para poder ver o que tinha de prioridade ou não, porque a gente estava diminuindo o nosso tempo, estava ficando em casa com um acesso acesso remoto mais lento. E isso acabava, querendo ou não, dando aquele receio de a gente não conseguir cumprir os prazos que a gente tinha. Nós não só temos prazos com a matriz, né, que fica fora do Brasil, como também com o governo, né, os prazos com o governo. E isso porque isso não acabou não mudando. Então esse foi o maior medo. Mas é lógico que na maioria das pessoas a gente tinha sim aquela preocupação, falando, poxa, será que agora vai? Será que eles vão começar a analisar se realmente precisa ter tudo isso mesmo de funcionário? Ou na verdade não é nem questão de necessidade, sim em relação a se realmente seria seguro ter a quantidade de funcionário que estava tendo, né? Por conta mesmo do Covid, né? As mudanças que a pandemia trouxe para o mundo todo e muito particularmente aqui para o Brasil foram muito fortes, continuam sendo muito fortes, e uma grande parte dessas mudanças elas tendem a permanecer. Uma das mais sentidas diz respeito à economia, diz respeito ao mercado de trabalho. Milhões de pessoas com muita dificuldade para desenvolver suas atividades e com um impacto negativo muito forte na renda dessas pessoas, na medida em que apenas uma pequena parcela, no caso do Brasil, tem acesso a meios digitais, né, como esses que nós estamos usando, computador, internet, Wi-Fi, aplicativos especiais de transmissão de imagem e dados. Não são todas as profissões, não são todas as ocupações que podem ser transformadas em digitais. Tudo bem, a gente às vezes fala, bom, mas a medicina mesmo está evoluindo para telemedicina, a educação para teleeducação, é verdade, mas na hora de entubar alguém numa UTI, você precisa ter gente lá, certo? A mesma coisa, as pessoas, em especial aquelas na base da pirâmide social do nosso país, que são muitas, né? Elas não conseguem sobreviver sem uma presença física. Às vezes são vendedores, às vezes elas têm ocupações que exigem a participação delas, né? E a gente, muitas vezes, a gente se esquece dessa realidade, que é muito diferente, né? De região para região, de área para área, de segmento social para segmento social. Uma parte, no caso do Brasil, cerca de 12%, né, segundo os dados do Comitê Gestor da Internet, apenas 12%, vejam, conseguem trabalhar a partir de suas casas, né? Agora, para esses 12%, certamente muita coisa, além de já mudou, e muita coisa tende a permanecer. Por quê? Porque é mais cômodo, você acaba fugindo do trânsito, você acaba não tendo o estresse do local de trabalho. Para as empresas significa um corte grande de custos, significa maior rapidez, significa não ter atraso, ter precisão nas atividades, entende? Então, e não ter dispersão, que normalmente ocorre quando a gente é obrigado a se deslocar, ainda mais pensando na minha vida, por exemplo. Eu moro numa cidade gigantesca, né, que é São Paulo, e a gente, qualquer tipo de alteração de espaço físico implica uma dor de cabeça muito grande, né? Trânsito, se fica parado, nunca consegue chegar no horário, o trânsito muda. Enquanto uns se resguardam, outros se aventuram nas ruas, nos calçadões, nos supermercados, na fila dos bancos, na corrida contra o tempo perdido. Todo mundo fica com medo, né? A gente toma cuidado sempre, mas não tem como evitar e não sair de casa, né? Mas a gente toma os cuidados necessários. Eu trabalhava aqui no calçadão, tudo. Depois, agora, não pude trabalhar devido à idade e fui chamada tudo para sair, para dar doença. Eu espero a Deus que melhore, né? Mas será que o coronavírus também circula com essa pressa? Os médicos dizem que sim. Efetivamente, nós mudamos hábitos e rotinas, porque eu acho que ao final desse período, desse momento que a gente vive, o que a gente percebe é que muita gente não aprendeu nada com a Covid. Ao contrário. Observamos ainda comportamentos extremamente egoístas, que pessoas que se negam a evitar aglomeração, pessoas que se negam a usar máscara. Então, talvez uma das características deste período seja essa, de idas e vindas, quer dizer, avanços e retrocessos, momentos de maior e de menor atenção. As pessoas precisam entender o seguinte: a doença que existia no começo é a mesma doença que existe hoje, a doença não mudou. Ela se transmite da mesma maneira, ela tem as mesmas complicações e pode ter os mesmos desfechos. O que mudou é o nosso conhecimento sobre a doença. Então, nós já aprendemos como ela se transmite e como evitar que ela se transmita. Nós já aprendemos como tratar com alguns medicamentos que, embora não sejam específicos, podem, em alguns pacientes, modificar o desfecho. E agora a gente tem a iminência de ter vacinas para proteger, né? Entretanto, se nós não estivermos atentos, vigilantes e obedientes às normas, nós voltamos realmente ao ponto zero, porque, de novo, a doença é a mesma, a doença não mudou. Então, pessoas mais idosas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com obesidade, são todas pessoas que têm um grande risco de que, uma vez infectadas, possam ter um desfecho mais grave da doença. E a gente tem visto jovens, sobretudo nessa fase atual, aceitando e perdendo medo da Covid e convivendo como se fosse uma coisa corriqueira e normal. E não é normal, não é corriqueiro. Nós temos visto jovens também tendo desfecho muito ruim, e os jovens ampliam a doença para esses grupos principais. Então a gente precisa refletir. A Mariane é do tipo que não para. A empresária atua no ramo de sapato e bolsas femininas e, desde que a loja voltou a funcionar, ela atende as clientes que gostam de experimentar produtos e as que preferem a facilidade da compra online. Ela e as funcionárias se revezam. Enquanto uma vendedora atende de um lado, ela mostra para outras clientes da tela do celular as novidades. Gente, olha quem que eu tô recebendo aqui na loja, a Camila, o pessoal da TV Aparecida, fazendo uma reportagem sobre a economia na pandemia. E o bagulho foi louco, está sendo e vai ser. E o varejo online ganhou muita participação no mercado, né? Ele veio para ficar, e quem não participar desse mercado vai estar fora, vai perder participação. Como já disse, durante a pandemia também, o varejo online, você tem potencial de consumidores em todas as regiões do Brasil. Mas não adianta você ter muitos recursos financeiros para investir em comunicação, um determinado tipo de produto, se você não sabe se o consumidor quer esse produto, se vai chegar essa informação clara a esse consumidor. Então, às vezes, vai ser como uma forma natural, como aconteceu na pandemia. O mau gestor vai ficar no meio do caminho também no mercado online. Então, tem que ter um excelente produto e uma comunicação muito clara, uma boa foto. Uma boa foto não necessariamente você precisa pagar uma consultoria para organizar suas fotos, tirar uma foto profissional. Mesmo com o celular hoje, com muita tecnologia que tem, você consegue fazer várias fotos interessantes e postar nas suas redes sociais. E tem que ser de uma forma constante, né? O consumidor ali é muito ansioso pela informação, saber o valor do produto, as informações de entrega, se haverá desconto com algum tipo de pagamento diferenciado. Então, tem que ter não somente uma rede social como o Instagram, né, que virou aí um carro-chefe nas buscas dos consumidores. Você tem que ter uma interação com esse consumidor de uma forma muito dinâmica. Se ele manda uma pergunta de manhã, você tem que responder no mesmo dia. O ideal seria muito próximo da mesma hora, com as informações. Então, aquele varejista que acha que o online, ele vai simplesmente colocar uma foto lá, vai responder o consumidor depois de 3 dias, esse aí vai estar jogando dinheiro fora, talvez com um produto ruim, com informação ruim, e aí vai ser um negócio bastante ineficiente. Então, ele vai perder no varejo físico e vai perder no varejo online, e aí sendo mais um na estatística de fechamento de comércio. Foi pelas redes sociais que a Alessandra descobriu a loja da Mariane. Além dos sapatos e bolsas, a empresária gostou também da facilidade para comprar. Mas depois que as lojas físicas criaram protocolos de atendimento, voltou a curtir os modelos na vitrine, de perto, e conversar pessoalmente com os vendedores sobre as cores e modelos disponíveis. Mas antes de entrar, todo cuidado é pouco. Eu, na verdade, eu ainda tenho muito receio, né? A gente sempre sai com máscara, a gente leva gel, né? Álcool em gel na bolsa, e eu realmente evito aglomeração, né? Então, agora, o comércio, eu venho em horário que está mais tranquilo, mas é isso, eu tenho ainda receio. Eu olho, se tem muita gente na loja, eu já nem entro, né? E aqui também é um comércio que a gente sabe, né, que está dentro, seguindo as regras e tudo, aí eu fico mais tranquila. Para fugir do prejuízo ou até ter de fechar as portas, a empresária Mariane contou que vai continuar o investimento nos dois formatos de venda, online e presencial. Mas confessa que tem receio do que vem pela frente, de tudo parar de novo. Hoje em dia, apesar de ter o vírus, as pessoas precisam trabalhar, precisam colocar o dinheiro dentro de casa, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Então, assim, elas continuam trabalhando, continuam utilizando os produtos e a economia ainda continua a girar. Lembra da Sara? Agora ela corre contra o tempo na cozinha da casa dela. E é bem assim. Se bobear, a cebola queima e o prato principal pode ficar sem tempero. É que tem gente com fome à espera da marmita que ela prepara. Foi a alternativa encontrada durante a pandemia. A gente estava vendo que não estava dando para manter todas as contas dentro de casa. Aí a gente falou, a gente tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Como não tinha pedido de nada, a gente pensou em começar a vender bolo, mas também não deu nada certo. Aí a gente falou, vamos ver se comida dá, porque comida todo mundo come, né? Todo mundo precisa de comer. Então a gente começou a conversar e vamos fazer marmitex. E é todo dia? Todos os dias. Sábado, domingo? Sábado, também. Domingo, feriado. Tem pessoas que ligam pra gente umas 7 horas da noite. Tem como fazer janta, a gente faz janta também. Já tem uma noção de quantos clientes vocês conquistaram nesses 9 meses? Mais ou menos, a gente tem acho que umas 120 pessoas. E sabe como ela conquistou todos esses clientes? Foi alguns amigos que a gente foi mandando pelo WhatsApp. Depois eu criei uma página no Facebook e aí a gente posta lá quase todos os dias o que a gente está vendendo. E a procura sempre é pelo Facebook. O pessoal sempre encontra o número que a gente deixa lá e aí eles pedem. Mesmo com a nova função, não está sendo nada fácil arcar com os custos. Por isso, o cardápio varia bastante. Todos os dias eu começo lá com arroz e feijão e aí eu dou uma variada. Tem dia que eu faço um macarrão, alho e óleo e coloco dois tipos de mistura. Todos os dias são dois tipos. E geralmente eu coloco o filé de frango e uma carne, um peixe. Às vezes a gente faz nhoque, faz lasanha. Estrogonofe toda semana tem, o pessoal procura bastante estrogonofe. E assim a gente vai fazendo todos os dias. E o preço da marmita? Porque aí vem um kit, né? Eu vi que tem salada, tem refrigerante, né? Isso, é refrigerante, hoje foi o brinde. Tem dias que a gente faz outro tipo de brinde. A gente coloca um doce, faz uma maria mole em casa, faz um bolo de pote e dá para os clientes. A marmita minha está saindo a 15. Quando eu comecei estava a 10, porque estava no comecinho da pandemia, eu achei assim, para conquistar os clientes, né? A gente ia ter que deixar um valor baixo, mas não está dando para manter. Aí eu comecei a aumentar um pouco, que agora está a 15, mas eu tenho ainda a pequena, de 12 ainda, e tenho uma grande de 20. Aí acompanho a salada e de vez em quando a gente dá o brinde para as pessoas. Olha, a gente já pensou em desistir duas vezes, mas hoje em dia assim, a gente pensa em abrir um restaurante, até se possível, para a gente. Porque a procura é grande, o pessoal gosta da comida. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que eu prefiro ficar na cozinha do que fazer faxina. Eu acho que depois que acabar a pandemia, eu vou continuar com a comida. Eu não quero desistir disso. É de gente assim, que não desiste, que a Rebeca Toyama, especialista em bem-estar financeiro, gosta de conhecer. Em crise, a gente tem mais oportunidades do que em momentos prósperos. Existia muita gente precisando. Né? Existiam idosos precisando se alimentar, tinham idosos precisando que alguém fosse ao mercado. Tinham, assim, começaram a surgir oportunidades. Então, Camila, eu fui ver assim, pessoas que ficaram assustadas, amedrontadas, irritadas. E de outro lado, uma galera que arregaçou a manga e falou, meu, eu preciso, mas também tem gente precisando. Então, a gente viu pessoas se especializando em fazer refeições para idosos que não podiam sair de casa, pessoas, né, se disponibilizando de forma voluntária ou forma profissional de levar as compras, né, se fosse até a porta da casa. E, então, assim, tem esses dois lados, momentos de desafios, tem coisas, né, que são do nível social, né, o governo precisa olhar. Mas, ao mesmo tempo, a população também tem, né, que se empoderar e saber que pode ser feito algo por ela e por outros. E aí eu comecei a ficar muito fã de muita gente. Comecei a ficar muito fã de muito brasileiro que entendeu rápido esse chamado e foi se virando. Começou a entregar coisa, começou a fazer coisa, começou a ajudar. É desse jeito que a família da Sara e muitas outras famílias tentam pagar as contas e evitar dívidas. Uma missão que, segundo especialistas, não é difícil, não. Quando a gente fala de equilíbrio financeiro, não é só, ai meu Deus, eu vou apertar o máximo e não vou gastar. Mas tem um outro lado de como é que eu ganho dinheiro. O que, que eu posso fazer? Fazer bolo, né? Sabe cortar cabelo, sabe fazer unha, sabe lavar carro, sabe cuidar de pet, sabe cuidar de criança, sabe empacotar compras. Então, a gente começa a fortalecer esse indivíduo, essa pessoa, para ir para a vida, né? Para caminhar e falar, poxa vida, então eu posso fazer isso? Sim, se você levar R$50 por dia para casa, em 20 dias você levou R$1.000, né? Se você fizer qualquer coisa para levar R$100 para casa, né? Olha só, você já levou 20 dias trabalhados, R$2.000 para casa. E é muito legal, Camila, que aí você vê o olho da pessoa brilhando, porque ela nunca parou para pensar isso. Ah, mas não tem emprego, você precisa quanto? Olha só, R$50 por dia. Não sei, o que você pode fazer para levar R$50 por dia para casa? Aí a pessoa já, quando o olhão abre, eu falo, então, isso não dá para vender duas vezes, né? E levar R$100 por dia para casa? Será que tem tanta gente precisando lá fora? Será que você não tem alguma forma de ajudar essas pessoas? Aí entrou, né, trabalho intermitente, home office, entrou uma, né, uma série de outras possibilidades de levar dinheiro. Então, quando a gente fala de bem-estar financeiro, não é só vamos, né, economizar, não vamos mais comprar pizza, não vamos mais tingir o cabelo, não vamos mais na manicure, não. É, não vamos dar mais nada para as crianças. É esse equilíbrio, né, do gastar e do receber, que tem que olhar para as duas pontas. E a parte mais legal, a que eu mais gosto de conversar com as pessoas, não é nem vamos economizar, é tipo, vamos gerar riqueza. A crise de hoje é mais forte, mais poderosa, mais duradoura, e ela tende a mudar hábitos em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. E esse é um alerta para todo mundo. Eu acho que tanto emocionalmente para nós, que somos empresários, quanto mãe de família, eu tenho filho, a aula online é muito difícil, você manter as pessoas dentro de casa, sem o contato humano, sem o contato com a família, eu acho que isso pesa muito no psicológico. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais as pessoas tendem a comprar, para se satisfazer, para ter aquele aconchego, poder presentear uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, é uma forma de você demonstrar esse carinho de uma pessoa que você não pode estar perto, que você não pode abraçar. O coronavírus mudou os planos da Ana Luísa. A jovem de 20 anos cursou o último ano de relações públicas pela internet, por causa da pandemia. Não pôde dar continuidade no estágio e também não vai ter formatura. Então, foi um ano bem diferente, né? Eu tô no segundo ano do meu curso, gestão de RH. E é o último ano, e eu estava trabalhando também na faculdade que eu estudo. Eu tenho até bolsa por conta disso. Mas aí, devido à pandemia, essas oscilações, mudanças, né? Eu trabalhava no setor comercial, eu acabei sendo dispensada. E aí eu fiquei só em casa mesmo, estudando, fazendo todas as atividades e tarefas online mesmo. De casa mesmo, ela viaja pelas redes sociais profissionais e de negócios, e fica de olho nas atualizações do mercado de trabalho. Eu estou atualizando as minhas redes sociais, principalmente o LinkedIn, né? Que é aí a rede social da vida profissional mesmo. E aí eu estou tentando aplicar meu currículo para algumas vagas, já estou buscando, estou sempre de olho lá, tentando engajar mesmo a rede social do LinkedIn, porque como a gente está numa fase de tudo online também, eu acredito que as empresas estão dando cada vez mais valor para quem está ali presente no LinkedIn, né? Mesmo feliz por ter passado pelo estágio na faculdade, ela teme que ela e os colegas de profissão tenham dificuldades de encontrar uma vaga de emprego. Eu acredito que essa dificuldade existe sim, porque eu via muitos meus colegas com essa dificuldade. Eu tive uma grande sorte de poder trabalhar na minha faculdade. Eu entrei como aluna, depois a faculdade abriu um processo seletivo interno para os alunos mesmo. Foi uma oportunidade muito grande que a Serra Dourada deu para os alunos. E aí eu consegui entrar para trabalhar lá. Então, eu meio que tudo que eu estava estudando também no RH, eu estava vendo ali no meu dia a dia. Trabalhava no setor comercial, mas a gente tinha esse contato com a faculdade inteira, né, que é uma empresa. Então, foi muito bom para mim isso. Eu aprendi muita coisa trabalhando lá. E agora eu vou ter que buscar uma outra oportunidade, né? E realmente existe essa dificuldade, principalmente por conta da pandemia e também por sempre as empresas quererem pessoas que já têm experiência. Então, eles precisam também abrir as portas para quem é jovem, para quem está se formando, né? Para a gente ter aí uma oportunidade de trabalho, de crescimento. Enquanto o emprego não vem, ela planeja guardar dinheiro para não parar de estudar. Aliás, por incrível que pareça, especialistas dizem que a crise e as mudanças no formato de trabalho fizeram muita gente aderir ao consumo sustentável. No primeiro trimestre, a gente está esperando ainda bastante desafio, tanto para as empresas quanto para os consumidores, né? Como você bem disse, nós temos as contas tradicionais de início de ano, a IPVA, IPTU, matrícula escolar, e isso dificulta o consumo, ainda mais quando a gente tem um quadro de desemprego bastante elevado, né? Por outro lado, tem uma variável muito importante que talvez as pessoas não tenham conhecimento, não estão acompanhando, que é a poupança, né? Houve um aumento aí do saldo líquido da poupança, ou seja, gente que depositou dinheiro na poupança e de gente que retirou dinheiro na poupança, a gente está com um saldo positivo de cerca de 170, 180 bilhões de reais. Tá? Só para título de comparação, nas crises de 2015 e 2016, houve uma retirada, ou seja, dos que depositaram e retiraram, houve um saldo negativo de 80 bilhões de reais. Naquela época, as pessoas tiraram dinheiro da poupança para pagar as contas do dia a dia. E por que eu estou falando da poupança? Porque esse saldo positivo mostrou que muita gente conseguiu guardar dinheiro. Ou seja, já que eu não vou gastar no transporte para ir para o trabalho, eu não vou consumir num self-service na hora do almoço, eu não vou fazer aquela compra por impulso depois do expediente. Então, muitas famílias foram conseguindo guardar dinheiro. Então, esse montante é mais do que o dobro do que nos últimos três anos acumulados. Então, talvez quando a gente terminar o auxílio emergencial, né, que foram quase 200 e poucos bilhões de reais, a gente tem um montante de recursos aí para entrar na economia, cerca de 150 bilhões de reais, que vão dar o suporte para o consumo no primeiro trimestre. O problema é o depois, né? A gente não está vendo um cenário claro para o futuro. Quando algo nos falta, imediatamente a gente acaba sentindo falta. Quando começou a pandemia em 2020, a gente começou a observar que a gente tinha duas tribos. Quem tinha uma reserva financeira, então pôde se preocupar e se dedicar mais para as questões de saúde, e pessoas que não tinham a reserva financeira, e aí muitas vezes teve que até se colocar em risco para garantir o sustento da sua família. Então, acho que o que fica de 2020, Camila, é essa importância de a gente se apropriar da nossa disciplina financeira, da nossa educação financeira. Principalmente com o do cartão de crédito. O uso adequado pode trazer benefícios. Um especialista em milhas e cartões de crédito ganhou milhões de seguidores nas redes sociais por ensinar a usar o cartão sem se perder nas contas. Primeiro, eu vou falar porque ele é um vilão. E para muita gente, ele é um vilão. Na verdade, eu não acho ele um vilão. Porque os juros são muito altos. Isso é de fato, tá? Crédito vem de acreditar. E é muito fácil você conseguir um cartão de crédito hoje. Então, se o banco te dá um cartão de crédito e você não honra aquilo, é claro que ele vai cobrar juros muito altos. Mas quando eu digo que o cartão de crédito ele é um gerador de riqueza, eu me refiro a um cartão que você não vai ter anuidade, tá? Afinal, se você não vai ter anuidade, você não vai ter nenhum tipo de gasto com ele, tá certo? Vai ser um pedaço de plástico na sua mão e não vai te custar absolutamente nada. Norton, mas tem cartão sem anuidade? Tem muitas opções de cartões sem anuidade. Quem me acompanha no Instagram e no YouTube sabe disso. Afinal, tem uma concorrência também muito grande aí nesse setor financeiro, tá? Toda hora é uma carteira digital, um aplicativo de pagamento, um novo banco digital que está surgindo e com isso quem ganha aí é o consumidor. Não existe mágica, existe lógica. Minha recomendação é, se eu não tiver um lanche de 20 reais, se eu não tiver dinheiro, eu não vou comprar esse lanche. Agora, se eu tenho 20 reais, eu vou comprar no cartão de crédito. Quando eu digo que pontos, milhas são dinheiro, né? Acho que talvez não seja do conhecimento de todo mundo, é porque, assim, você consegue utilizar esses pontos, essas milhas, para emitir passagens aéreas, tá? E, obviamente, se você vai emitir uma passagem aérea e lá no site ela custa 300 reais e você emitiu com as suas milhas, você não precisou desembolsar aqueles 300 reais. Você economizou aquilo. Então, nessa maneira, você consegue ver que elas são iguais a dinheiro. Mas uma maneira ainda mais forte é que você consegue, isso que eu acho que talvez muita gente não saiba, você conseguiria vender essas milhas em plataformas especializadas, com poucos cliques, você faz uma oferta dos seus pontos e aí você consegue embolsar este dinheiro, tá? Ou seja, para um determinado gasto que você vai ter ao longo de um mês, de um ano, você pagar tudo no débito, dinheiro, quando o preço for o mesmo, você não vai ganhar milhas, nem vai ganhar pontos, nem vai ganhar cashback. Quando você paga no crédito, você ganha isso. Se for cashback, que é dinheiro de volta do inglês, já é o dinheiro lá na sua conta. Se for pontos ou milhas, você pode vendê-los e ganhar essa grana. Por isso que eu digo que é um gerador de riqueza e que é uma educação financeira que não é ensinada nas escolas. E é meu trabalho hoje é trazer essas informações a máximo possível de brasileiros aí. Enquanto alguns especialistas estudam para dar dicas sobre saúde financeira, nesse momento de crise, outros se dedicam às pesquisas para descobrir a vacina contra a Covid-19. Uma coisa maravilhosa desta pandemia tão trágica foi a união dos cientistas na busca de uma vacina. Usaram todo o conhecimento que já vinha sendo adquirido através de do desenvolvimento de outras vacinas para vírus similares, fizeram um grande esforço e hoje nós temos não uma, mas dezenas de vacinas prontas para uso em fase final de estudo. Como médico, eu vejo isso como uma vitória da ciência. Como cidadão, eu vejo isso como uma alegria imensa. E como ser humano, eu vejo com muita emoção, porque o que importa é salvar vidas. E a gente não vai fazer diferente se não tiver uma vacina, né? Segundo o infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, algumas vacinas serão aplicadas em duas doses para garantir a proteção contra a Covid. Foi estabelecido pelo FDA, que é o órgão Anvisa dos Estados Unidos, o órgão regulador americano, que eles registrariam qualquer vacina que tivesse pelo menos 50% de efetividade. O que, que significa isso? De cada 100 pessoas que eu vacino, 50 eu protejo. Olha, as vacinas estão tendo um resultado muito melhor, muito melhor. Os estudos de fase 3 que estão sendo concluídos, eles estão chegando a níveis de proteção de 95%, ou seja, de cada 100 pessoas que eu vacino, 95 estão protegidas. E aí, vocês devem perguntar, nossa, doutor Evaldo, é bom, mas não é 100%, e os 5% que não ficam protegidos? Eles estarão indiretamente protegidos, porque se eu tenho 95%, 90%, 85% da minha população protegida efetivamente, o vírus ele vai ter muito mais dificuldade de se expandir e de circular. Então, indiretamente, eu protejo as pessoas que porventura não tenham recebido a vacina por alguma razão ou que estejam nesse patamar de um pouco menos de resposta. Nós ainda não temos todas as respostas. Muitas respostas virão já quando estivermos usando em larga escala as vacinas e durante as vacinas, né, a utilização das vacinas, nós vamos ter aprimoramentos, como é hoje. Embora a gente tenha inúmeras vacinas em uso corrente, a cada ano os laboratórios vão aprimorando e vão melhorando as suas vacinas. Então, tinha vacina antes que a gente precisava de 3 doses, agora faz 1. Tinha vacina que a gente precisava dar 3 vacinas e agora a gente conjugou e faz uma única vacina protegendo contra 3 doenças e assim sucessivamente. Não será diferente na Covid-19. As vacinas vão evoluir conforme elas sejam utilizadas, né? E a perspectiva é muito boa. É o que o planeta deseja para continuar vivo, para retomar a rotina. Eu espero que 2021, eu vejo que vai ser um ano de virada, de melhorias, né? A gente espera que tenha uma vacina aí para a Covid e que também o número dos casos e mortes caiam, né? A gente espera que tenha essa queda. E que com isso a gente consiga restabelecer os empregos, as oportunidades de trabalho, né? E que as pessoas também consigam voltar a estudar, voltar a fazer os cursos que tiveram que interromper por conta da pandemia e que todo mundo consiga, aos poucos, se recolocar no mercado de trabalho. Isso que eu espero. Eu espero realmente que passe tudo isso, né, que as pessoas também tenham a consciência ainda do uso de máscara, de se proteger, do álcool em gel, que isso é necessário ainda. Eu acho que por um bom tempo a gente vai ter que seguir isso. E eu acho que a retomada vai ser ainda um pouco lenta, mas ninguém pode desanimar. Né? Tem que seguir e tentando de uma maneira ou outra, né? Quem não estava acostumado tanto com redes sociais, as lojas, né? Acho que hoje em dia isso pegou bem forte. Aqui mesmo no comércio local tem a empresa mesmo aqui, né? Essa loja, ela trabalha muito, eu sigo ela no Instagram, ela posta bastante coisa, então isso também ajuda a gente a comprar, acompanhar. Então, eu acho que vai ser uma retomada meio lenta, mas eu acredito. A gente tem que ter fé e acreditar que vai melhorar. A coisa que eu mais espero é que a vacina chegue logo, que Deus e Nossa Senhora derrama muitas bênçãos, que essa vacina chegue o mais breve possível para poder resgatar o resto do povo que está, né? Eu espero, assim, Em relação ao Covid, é a vacina, né? A gente precisa da vacina para poder a gente tentar voltar um pouco da normalidade de antes, né? Que hoje nós criamos um novo normal, né? Mas assim, faz falta um pouquinho antes você poder abraçar uma pessoa, você poder beijar uma pessoa. É, o brasileiro em si já é todo muito, né? Caloroso, e aí, querendo ou não, o fato de você não poder abraçar uma pessoa, não poder, né, fazer um carinho numa pessoa, já é o suficiente para você já ficar um pouquinho meio acanhado, né? Então, assim, eu espero assim, muito, eu tenho muita esperança, espero muito amor, muita paz, e se Deus quiser, vai dar tudo certo.